Acorda Israel antes que seja tarde. O mundo tá cruel, o inimigo é covarde. Invade sua casa, do seu lar faz a prisão. Acorrenta seus pés, apaga sua visão. Tira seu filho da escola, joga em plenas drogas. Acaba sua esperança de um dia ter vitória. É muito triste ver os pais aqui jogados pelos bares, vendo os seus sonhos flutuando pelos ares. Se afogando em copos de cachaças no balcões, oprimido por vilões que destrói os corações. Alcoolizado eu vejo vários sem forças pra lutar, de boteco em boteco vendo a vida se acabar. Envergonhado vendo os filhos com a face destruída pela droga que consome, usada à luz do dia. Pois o crack é o diabo, a mais pura cocaína, a fumaça que se traga, o mal que contamina. Quantos viram na prisão que não sente mais amor, trancados pela mão do maldito opressor. Agradeço meu senhor por mandar o consolador, por sentir a chama dentro no peito o amor. Por acreditar com fé no que diz o meu senhor, que não venho pelo justo, mas por todo pecador. Não dá mais viver nesse mundo de escravidão. Droga, bebida, polícia, só decepção. Peça pro senhor converter os seus passos e te dar autoridade contra as obras do diabo. Não dá mais viver nesse mundo de escravidão. Droga, bebida, polícia, só decepção. Peça pro senhor converter os seus passos e te dar autoridade contra as obras do diabo. Escuta a voz profética, segue em linha reta. Pisa na cabeça da serpente nessa terra. Ainda me lembro alguns tempos andando em perdição, por cima dos espinhos, sem a luz da escuridão. Sem saber o que é unção, sem a fome da palavra, apegado nos prazeres, perdido nas madrugadas. Quantas vezes muito louco trombava os evangélicos falando de Jesus, me ensinando a ser reto, que em breve vai voltar pra resgatar os escolhidos. Todos os que crerem no poder de Jesus Cristo, viu tanto que eu sofri, vejo meu povo sofrendo por falta da justiça que nos dá conhecimento, que restaura as feridas, edifica os templos, expulsa os demônios, põe a mão e cura enfermos. Hoje me sinto feliz por estar na tua presença, renovada em Jesus Cristo, vivendo uma nova crença, transbordando do Espírito que veio como fogo, que fez cair por terra toda a maldição do joio. Agradeço o meu Senhor por mandar o Consolador, por sentir a chama ardendo no peito o amor, por acreditar com fé no que diz o meu Senhor, que não vem pelo justo, mas por todos pecador. Não dá mais viver nesse mundo de escravidão. Droga, bebida, polícia, só decepção. Peça pro Senhor converter os seus passos e te dar autoridade contra as obras do diabo. Não dá mais viver nesse mundo de escravidão. Droga, bebida, polícia, só decepção. Peça pro Senhor converter os seus passos e te dar autoridade contra as obras do diabo. Os seus pecados foram levados na cruz do Calvário, então se arrependam pra não ser condenado. Cai prostrado pelo santo pra receber seu manto. Deixa a iniquidade, pois o mundo é só encanto. Só ilude o personagem, injeta vaidade, bebidas ingeridas, pratos cheios de maldade. Antes que seja tarde, pede a Deus pra te dar graça, pra descer o poder do céu e deixar de ser acaso. O inimigo está bramando, feito um leão, de Ana sua alma pra te ver na podridão. Aí varão, escuta o que eu te digo, não por mim, mas pelo Espírito. Sangue do Cordeiro já te livrou do abismo, hoje já te deu vitória, te reveste com a glória, te livra do inimigo que prepara muitas covas. Intercede por você na direita do Deus Pai, envia os teus anjos pra te livrar, rapaz. Toma conta da coroa que o Senhor já tem te dado, em breve ele vem pra nos dar um novo reinado. Pra nos dar um novo reinado.